comigo. Um sorriso, um brilho lindo em seu olhar fez acelerar meu coração. Que bonito. Fez nascer no meu sonho a rosa azul tão rara do seu jardim. Despertou na menina dos olhos todo o amor que existe em mim. Vamos comigo, vai! Quando você vou buscar a mais bela flor para te dar. Só pra você. Com as cores do arco-íris vou pintar o seu nome entre o céu e o mar. Vou cuidar com carinho, muito carinho, da rosa azul que você plantou em mim pra te dar no que o meu sonho, todo o amor que existe em mim, em mim. Quando você olha pra mim, eu me vejo em teus olhos, ó minha princesa. Diga que vai ser sempre assim.